A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa meditação, às nossas meditações sobre o livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 16. Depois desse próximo domingo, irmãos, irmãs, nós esperamos voltar ao normal, lembrando aos irmãos que daqui a 2 dias, exatamente 2 dias, nós vamos abrir o nosso segundo trabalho aqui no campo de Minas Gerais e vamos abrir na cidade de Vargem Alegre. E por isso, essa semana tem sido bastante corrida e nós não conseguimos manter o tempo necessário para orar, se preparar e ministrar. Mas depois desse final de semana esperamos voltar ao normal. Mandando uma mensagem por dia. Façamos a leitura então de Atos dos Apóstolos e eu peço a oração dos irmãos, das irmãs, para a abertura desse segundo trabalho, depois de 8 meses de vida da Igreja de Entre Folhas. Nós vamos abrir agora a Igreja em Vargem Alegre, da Assembleia de Deus, no Ministério Galileia. Diz assim o livro de Atos, no capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Irmãos, do primeiro versículo até o versículo 6, nós já vemos alguns destaques e depois continuamos a leitura. Em primeiro lugar, o texto diz que vivia ali, em Derbe e Listra, onde Paulo chegou, um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma judia e de um pai grego, e Paulo se interessou por ele e o desafiou para que o acompanhasse na missão. E teve a cautela, a precaução de circuncidá-lo por causa dos judeus. No caso daqueles que eram judeus, que eram, na verdade, a base, o começo das comunidades cristãs, ele circuncidava esses judeus para que não houvesse nenhum mal entendido e nenhum escândalo por parte dos judeus que viviam naquela região. pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego, a mãe judia, o pai grego. À medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas no concílio, que foram tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Então, o que nós já aprendemos? Paulo visualizou, recebeu o testemunho de que Timóteo tinha um bom testemunho, e quando ele visualizou, quando ele percebeu que havia um jovem com um bom testemunho, ele imediatamente o chamou para fazer parte da delegação missionária. Nós precisamos estar atentos, irmãos e irmãs, quando percebemos que alguém em uma igreja, numa congregação que tem um bom testemunho, precisamos convidá-los, precisamos comissioná-los para que façam parte da ação missionária. Às vezes nós deixamos o tempo passar, perdemos a oportunidade de levantar uma nova liderança. Uma coisa que é muito importante para quem está conduzindo a igreja é perceber o dom, o ministério de alguém. E no caso, Timóteo foi comissionado e passou a fazer parte da ação missionária da equipe de Paulo. Foi até circuncidado por ser filho de uma judia. E as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Então, dois destaques. Primeiro, observar uma liderança e comissionar para que faça parte da ação missionária. Não podemos ser desatentos a isso. Percebemos uma liderança, percebemos alguém que tem paixão pelas almas, percebemos alguém que tem um bom testemunho, percebemos alguém que tem a vocação missionária e devemos comissioná-los, chamá-los, motivá-los para fazer parte da ação missionária. Em segundo lugar, o texto diz que eles eram edificados na fé e a igreja crescia em número dia após dia. E eu quero fazer aqui um alerta. Se nós estivermos andando segundo o padrão da igreja primitiva, a igreja cresce dia após dia. E quando a igreja passa por muito tempo, muitos meses, muitos anos, e a igreja não cresce em número dia após dia e em qualidade, porque já se percebia então um jovem talentoso, um jovem de bom testemunho, um jovem que poderia ser um missionário, então esse jovem foi vocacionado. Há duas lições que eu já quero dizer para você nesses primeiros versículos. Vamos estar atentos àqueles que têm o dom e o ministério para trabalhar comissões, comissão. E em segundo lugar, a igreja deve crescer, e ela deve crescer dia após dia. Acabei de dar um testemunho a vocês. Nós estamos comissionando um casal. Esse casal estará sendo elevado ao diaconato e vai ser responsável por um trabalho numa outra cidade. E a igreja certamente vai crescendo. Nós precisamos de uma igreja viva e uma igreja que cresce. Não podemos nos acomodar com o passar do tempo e a igreja permanecendo da mesma maneira. Uma igreja que não cresce, nem em quantidade, nem em qualidade. Então, isso é um desafio para nós, o crescimento da igreja em quantidade e em qualidade. Em nome de Jesus, que o Senhor opere isso em cada uma das nossas igrejas. Do versículo 6 em diante, até o versículo 10, nós temos uma segunda perícope, um segundo trecho. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa à Macedônia e nos ajude. Ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Irmãos, uma outra lição. O Espírito Santo, quando nós vamos tendo comunhão com o Espírito Santo, quando nós vamos tendo intimidade com o Espírito de Jesus, como diz o versículo 7, ele nos diz o que fazer. Ele nos diz quando avançar, quando não avançar, para onde ir e para onde não ir. Isso é muito importante. O discernimento do Espírito, o testemunho interior do Espírito Santo. É o Espírito quem nos motiva a ir para um lugar e é o Espírito que nos impede de ir para outro determinado lugar. A igreja precisa estar nessa intimidade com o Espírito para que ele possa dizer e para que nós possamos entender. Eles entenderam, eles foram impedidos de ir para determinada região. E eles foram motivados para ir para outra. Eles foram impedidos pelo Espírito de pregar nas províncias da Ásia. E foram motivados a passar até a Macedônia e trabalhar na Macedônia. Então, deixo essa palavra com os irmãos, que o Espírito Santo nos motive e que nós ouçamos claramente a voz do Espírito dizendo: olha, é para ir a tal lugar, para tal cidade, para tal bairro, para tal país. E não é para ir para tal lugar, para outro lugar, tá bem? Precisamos ter esse discernimento no Espírito Santo, no Espírito de Jesus. No terceiro trecho, do versículo 11 até o versículo 15, nós vamos ver a conversão de Lídia e sua casa. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Os irmãos lembram que uma igreja foi plantada, a igreja dos filipenses foi plantada lá na cidade de Filipos, desse distrito da Macedônia, e que era uma colônia romana. Nessa cidade, eles ficaram vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Olha a importância da oração, irmãos e irmãs. Eles procuravam um lugar tranquilo, um lugar adequado para poder orar e ouvir a voz do Senhor e falar com o Senhor e discernir qual era a vontade do Senhor. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que também ali estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Olha a igreja continuando no seu crescimento. Lídia ouviu a mensagem e se converteu, abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo, mensagem do Senhor. Quando nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, vidas são acrescentadas, os irmãos são edificados e a igreja cresce em número e cresce em qualidade. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e assim nos convenceu. Então, certamente, a casa de Lídia se transforma numa igreja nas casas, uma igreja, uma base missionária. Ela se converteu, as pessoas de sua casa se converteram, ela foi batizada e transformou a sua casa numa base missionária. É isso que deve acontecer conosco. Esse é o terceiro trecho. Nós vamos pregando o Evangelho debaixo da orientação do Espírito e pessoas se convertem e são batizadas e ali se transformam numa base missionária para a pregação, para a propagação do Evangelho. Em quarto lugar, nós temos ali Paulo libertando uma jovem de um espírito maligno, do versículo 16 ao 24. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja bem, ela estava elogiando a Lucas, que escreveu o livro, a Paulo, a delegação missionária. Mas ela estava elogiando, possuída por um espírito maligno. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, repreendeu, exclamando: Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Há mais duas lições aqui. Irmãos, cuidado com os elogios. Os elogios podem ser bênção, nós precisamos trabalhar com ele, saber agradecer quando é da parte de Deus e dar glória a Deus, dar glória ao Senhor. Mas devemos discernir se esse elogio é da parte de Deus ou é da parte do maligno. E quando é da parte do maligno, fica exaltando o obreiro, fica bajulando o obreiro, fica exaltando demais o obreiro. E quando Paulo percebeu que essa moça gritava, dizendo que esses homens eram, que eles eram servos do Deus Altíssimo, Paulo repreendeu. Irritou-se com aquela atitude, dirigiu-se ao espírito maligno e repreendeu, exclamando: Ordeno a ti, em nome de Jesus, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Então, em primeiro lugar, nesse trecho 16 ao 18, nós vemos a necessidade de tomar cuidado com os elogios, para verificar, para discernir a voz do Espírito. Esse capítulo é um capítulo que ensina muito sobre o discernimento que nós temos que ter em Deus. E, em segundo lugar, Paulo, quando percebeu que se tratava de uma voz maligna, ordenou que esse espírito saísse dela, e naquele mesmo instante o espírito maligno saiu. Irmãos, precisamos dessa autoridade. Quando percebermos que esse espírito que fica elogiando, que fica enaltecendo, que fica até bajulando, que fica glorificando os obreiros, nós precisamos discernir, repreender, e a palavra diz que ele saiu na mesma hora. Isso a igreja precisa viver novamente. A igreja precisa ter autoridade, autoridade no Espírito Santo. Não é só receber elogio, é perceber se esse elogio vem de Deus, e aí a glória vai para Deus, ou se vem do maligno. Se vem do maligno, temos que repreender, expulsar, e imediatamente esse espírito vai sair, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê essa autoridade para repreender o espírito maligno. Bem, agora, o preço que se paga na realização da missão. Mais uma vez, os romanos prendem a Paulo e Silas, do versículo 19 ao versículo 24. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: "Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar." Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rogando-lhes, retirando, rasgando-lhes, perdão, as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, o jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, os missionários são usados por Deus, mas há sempre uma batalha espiritual. Essa batalha só vai acabar quando o Senhor voltar e decretar definitivamente, depois da sua volta, depois da manifestação do Anticristo, depois da volta de Jesus, no momento do juízo final, quando o inimigo for condenado, castigado e condenado eternamente, aí vai encerrar a batalha espiritual. Enquanto isso não acontecer, precisamos saber que nós vamos pagar um preço. Sabe qual foi o preço que eles pagaram? Eles foram acusados, as roupas deles foram rasgadas, eles foram açoitados com varas, eles foram espancados, eles foram jogados na prisão, lançados no cárcere e tiveram os seus pés presos em um tronco. Irmão, irmã, às vezes você está realizando a missão e não sabe por que está levando tanta pancada. E eu quero lhe dizer por que você está realizando a missão e está levando tanta pancada. Porque existe uma batalha, há uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual não havia brecha na vida de Paulo, Lucas, Timóteo, que entrou na delegação também, e outros que os acompanhavam. Não, não havia brecha. Mas mesmo não havendo brecha, o texto não fala de nenhuma brecha. Mas porque eles expulsaram um espírito maligno e as pessoas deixaram de lucrar, eles sofreram. Muitas vezes você está sofrendo e vê que, metaforicamente, agora eu vou dizer, tá bem? Uma metáfora, uma figura de linguagem. Parece que as suas vestes estão sendo rasgadas. Você está sofrendo perseguição, passando por tribulação na sua área material, no seu corpo. Vestes são rasgadas por causa do testemunho do Evangelho. As suas roupas parecem que estão sendo rasgadas, ou seja, até a sua área material está sendo atingida por causa da pregação do Evangelho. Mas a luta não parou aí, não. Eles também apanharam, eles foram açoitados com varas. Ah, pastor, faltava autoridade a Paulo? Não, não faltava. Tanto não faltou autoridade que ele expulsou o demônio e o demônio foi expulso imediatamente. Às vezes a gente pega um versículo daquele caso em que os discípulos não tiveram autoridade e apanharam, e pensamos que é sempre por falta de autoridade. Não. Nem sempre é por falta de autoridade. Às vezes é por excesso de autoridade. O inimigo fica furioso e nos açoita e nos bate. Às vezes você sente que está apanhando na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, em várias áreas da sua vida, você está levando açoites, você está apanhando, mas não fique atribulado, não fique desanimado. Se você está apanhando, em alguns casos, está apanhando por causa da pregação do Evangelho, por causa da posição de autoridade que Deus lhe concedeu. E o Senhor permite, pastor? Permite, diz o texto aqui que ele permitiu. E ele permitiu porque o Senhor nos ensina com essas situações e ainda se utiliza, nós vamos ver mais à frente, dessas situações para salvar outras pessoas. Então, prepare-se, você que está em missão, para sofrer açoites, para apanhar, apanhar com varas malignas. Você vai apanhar por causa da posição que está ocupando em Deus, por causa que o maligno fica com raiva, por causa do maligno ficar com raiva de você estar sendo usado por Jesus. O próprio Jesus apanhou nas vésperas da crucificação, apanhou em Nazaré, quando o empurravam e queriam jogá-lo num precipício. Então, às vezes, não é por brecha, não. É por excesso de autoridade. Porque você está com autoridade em Jesus, no Senhor, você pode apanhar. Mas mantenha firme a sua fé e você vai ver que o Senhor vai libertá-lo e ainda vai lhe dar vitória. E a luta parou, pastor? Não. Versículo 23. Eles foram jogados na prisão. Muitas vezes você sente que a sua vida está numa verdadeira prisão. Você sente-se encarcerado. Pastor, eu tenho me sentido encarcerado em algumas situações e não tenho percebido brecha. E tenho confessado os meus pecados, conhecidos, ocultos, involuntários, e tenho pregado o Evangelho, e estou vivendo uma prisão numa determinada área. Isso pode acontecer, meu irmão. Depois de tê-los espancado muito, olha, eles apanharam muito com açoite. Eles não apanharam pouco. Você pode apanhar muito por causa do Evangelho. Eles foram ainda lançados na prisão. Jogaram eles na prisão. O jogaram na prisão. Eles foram lançados no cárcere interior e foram presos e tiveram seus pés presos num tronco. Então, esse texto é maravilhoso, não maravilhosa a situação de sabermos que os nossos irmãos apanharam. Por favor, não é isso. Não é maravilhoso saber que eles foram atacados, que as suas roupas foram rasgadas, que eles foram açoitados, que eles apanharam muito, que eles foram jogados na prisão. Que eles foram jogados no cárcere mais profundo, no interior, que eles tiveram seus pés presos a um tronco. Não, não é isso que é maravilhoso. Maravilhoso é saber que, por causa do Evangelho, muitos são lançados em situações de verdadeira perseguição. Pode atingir o campo material, representado aqui pela roupa, pode atingir o seu corpo, no caso aqui representado pelo açoite, ao ponto do texto dizer que eles foram muito espancados, e esse espancamento pode atingir tanto o corpo, como certamente vai atingir a sua alma, ou seja, a sua área emocional. Ninguém gosta de ficar apanhando muito. Pode atingir a sua mente, porque você fica durante um instante perguntando: nossa, mas eu fui. Imagine Timóteo. Eu fui levantado agora para estar com os missionários e agora eu estou apanhando aqui. Você pode dizer: eu estou sendo levantado como um diácono, estou apanhando por causa disso? É, está apanhando por causa disso. Eu dedico aos dois missionários que serão levantados definitivamente nesse final de semana. Eu dedico a eles essa palavra: vocês poderão ser espancados, e muito, por causa do testemunho do Evangelho. E dedico a todos os irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil e espalhados pelas nações que temos atingido. Você, por causa do Evangelho, pode apanhar muito. E você pode perguntar: mas eu tenho mantido o testemunho, eu tenho pregado o Evangelho com autoridade, eu tenho mantido e procurado manter uma vida irrepreensível perante o Senhor. E eu estou apanhando, querido, querida, você está apanhando por isso mesmo. Você pode estar apanhando por isso mesmo. Eu já disse e repito: há situação mencionada no Evangelho onde faltava autoridade aos discípulos. Aí é uma situação: apanhado maligno por falta de autoridade. Aqui não. Aqui eles estão apanhando por excesso de autoridade, por vida de autoridade, porque expulsaram um demônio e ele saiu no mesmo instante. Esse é o preço que se paga. Queridos diáconos, diácono e diaconisa que serão levantados, queridos irmãos e irmãs do Brasil e de outras nações, ouçam: se você está sendo assolado, conheço uma missionária amada que está sendo assolada há bastante tempo na sua vizinhança, muitas vezes se sentindo prisioneira dentro da própria casa, está sendo assolada por causa do testemunho do Evangelho. Está sendo lançada num cárcere interior. Parece que os seus pés, muitas vezes, estão sendo presos num tronco por causa do testemunho do Evangelho. Meus irmãos, bem-aventurados. Bem-aventurados somos quando isso acontece. Bem-aventurados quando formos perseguidos por causa da justiça. Aleluia! É a bem-aventurança. Mateus capítulo 5. Se nós formos perseguidos por causa da justiça, ah, isso é motivo de glorificarmos a Deus. É porque nós pertencemos ao reino do Senhor. É porque nós somos herdeiros da justiça. É porque nós somos herdeiros do reino do Senhor. É porque nós pertencemos ao grupo de missionários de Jesus. E aí o Senhor nos permite esse espancamento, ele nos prova para ver qual é a atitude que nós vamos ter diante dessa situação, mas depois, se nós mantivermos uma atitude correta, o Senhor vai nos dar o livramento, vai nos dar o escape e ainda vai nos usar para salvar outras vidas. Eu quero dizer, glória a Deus! Glória a Deus! Se você for perseguida, se você for perseguido por causa da justiça, porque o Senhor vai te dar o escape, e além do escape, ele vai te dar a oportunidade para continuar salvando vidas. Avançando do versículo 25 em diante, o que que vai acontecer do 25 em diante? A conversão do carcereiro, justamente o carcereiro que ficou responsável por manter os missionários presos, ele vai se converter. Muitas pessoas que estão nos mantendo em prisões, nos perseguindo, eles serão salvos por causa do nosso testemunho. Mas qual testemunho, pastor? Vamos ver. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Irmão, Paulo e Silas não estavam murmurando. Paulo e Silas não estavam xingando. Paulo e Silas não estavam reclamando. Paulo e Silas não estavam blasfemando. Paulo e Silas não estavam chorando da vida e dizendo: ah, eu sou missionário e estou sofrendo perseguição por causa disso. Não, não e não. Paulo e Silas estavam orando. Paulo e Silas estavam entoando louvor a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por uma luta, por uma provação, por uma perseguição, por espancamento espiritual, emocional e até físico, até material, louve a Deus. Ore ao Senhor. Pastor, não sou eu, é alguém da minha família e eu estou sofrendo muito porque a minha filha, o meu filho está sofrendo. Eu tenho uma lista de oração, irmãos, e oro por familiares de irmãos que me pedem oração e às vezes são seus filhos que estão apanhando, são suas filhas que estão apanhando, são seus netos que estão apanhando, são suas netas e eles sofrem com isso. Mas a atitude correta é orar e louvar. Aleluia! Porque se à meia-noite, na sua casa, você dobrar os joelhos e orar, aleluia, bendito, exaltado seja o nome do Senhor, se na madrugada, ou de dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, se você orar e se você louvar ao Senhor, ah, sabe o que vai acontecer? Enquanto os demais presos os ouviam, os outros prisioneiros que estavam também no cativeiro, eles ouviam essa oração e esse louvor. E eles deviam perguntar: esses homens estão presos? Esses homens estão presos, o pé deles está preso no tronco, eles apanharam, a roupa deles está rasgada, eles apanharam muito com vara, eles foram espancados, eles foram jogados na prisão. Os outros prisioneiros, as outras pessoas que nos cercam, podem olhar para nós e dizer: ah, esse irmão, ele está sofrendo, ele está sofrendo, ele está sofrendo, ele tem um testemunho missionário. Ele ora por missões, ele investe em missões, ele participa de missões. E ele está sofrendo, os seus familiares estão sofrendo. Ah, eles olham para isso, eles observam isso. Diz o texto: enquanto os demais presos os ouviam, e enquanto essas pessoas que também passam por lutas e cativeiros, estão observando isso. De repente, eles vão se surpreender. Sabe por quê? Versículo 26. Aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Vai acontecer. Está acontecendo agora. Eu determino isso em nome de Jesus. Eu dou ordem para que isso aconteça. Um terremoto aconteça agora nas prisões, onde estão os irmãos, no Brasil e nas nações, em nome de Jesus. Um verdadeiro terremoto. Uma coisa extraordinária, de tão forte. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece? A prisão é abalada. E no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Aleluia! Glória a Deus! Recalabachuriandalá! Iramanasturiandalabaxê! Alabasturiandalás! Aleluia! Glória, glória, glória, glória a Deus! Está vindo um terremoto agora sobre a vida de muitos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa do seu compromisso missionário. E sabe o que está acontecendo agora? Você vai ficar sabendo agora, imediatamente. E amanhã você vai ter notícia. E amanhã você vai ter notícia. E nessa semana ainda você vai ter notícia. No mesmo momento, no mesmo instante que você ouvir essa palavra, vai acontecer uma coisa extraordinária. As portas da prisão vão se abrir. Aleluia! Portas onde você está preso se abrirão. Correntes que te prendem serão soltas. E outras pessoas que estavam presos serão soltos também. Os seus familiares, membros de igreja, até amigos que estão observando, conhecidos que estão observando essa situação. O cárcere se abrirá para eles. Algemas serão soltas das mãos e algemas que estão prendendo os pés deles serão soltos, e as que estão nas mãos, quando se soltarem, eles poderão levantar as mãos para o céu e dirão: glória ao Deus desses homens e dessas mulheres. E quando os pés deles forem soltos, eles poderão caminhar e dirão: ah, eu estou sendo liberto pelo Deus desses homens e dessas mulheres que estão presos pela missão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso foi tão tremendo, meu irmão, minha irmã, que o carcereiro despertou do sono. Carcereiro tinha pego no sono. E vendo as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar. Ele falou: as portas estão se abrindo, as algemas estão sendo soltas, esses homens vão fugir e eu vou ser punido, eu vou pegar minha espada e eu vou me matar agora. Eu vou me matar. Ele ficou desesperado. Tamanho foi o estrondo, tamanha foi a libertação. Ele desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Ele achou que então aquele escape se daria de uma maneira que lhe prejudicaria. Mas quando Deus liberta os homens e as mulheres que ele escolheu para a missão, ele não prejudica outros. Não, ele salva outros. Eu vou repetir: quando Deus liberta homens e mulheres seus, filhos e filhas suas, quando ele liberta essas pessoas, ele não liberta para prejudicar outros, ele liberta ele liberta e providencia bênção até para aqueles que eram parte integrante do seu aprisionamento. Pessoas serão libertas pelo Senhor. Quando o Senhor liberta os homens e as mulheres que ele escolheu, ele ainda providencia salvação. Guarde essa palavra. Quando o Senhor liberta cada um de nós da prisão, ele providencia salvação. E o carcereiro que queria se matar não se matou. Sabe por quê? Porque no versículo 28 diz assim: no entanto, Paulo gritou: não faça isso, não se mate, nós não fugimos, não. Você não será prejudicado. Eis que estamos todos aqui. Nós não somos prisioneiros quaisquer, não. Nós fomos libertos pelo nosso Deus, mas nós não somos prisioneiros que vão sair, não, para te prejudicar. Não, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz. Ele pediu luz. E ele correu para dentro, trêmulo, e atirou-se aos pés de Paulo e Silas. E muitos vão te procurar, meu irmão, minha irmã. Muitos vão correr até os seus pés. Talvez não se joguem aos seus pés, literalmente. Vou usar outra figura agora. Talvez se joguem aos seus pés, mas talvez não. Talvez eles digam: me ajudem, me digam que Deus é esse. Entendam, todos agora que estão me ouvindo, por que que os sinais e as maravilhas são tão importantes para aqueles que não creem. Para aqueles que não creem, os sinais e as maravilhas são muito importantes. Ele se atirou aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo para fora, rogou-lhes, rogou-lhes. Rogar é pedir muito, pedir intensamente. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele já perguntou imediatamente: esse Deus de vocês é demais, é maravilhoso demais. Ele fez esse estrondo, ele tirou as algemas, ele libertou, ele abriu o cárcere, e vocês tinham apanhado, vocês tinham sofrido, vocês foram lançados aqui, as vestes de vocês tinham sido rasgadas, tudo de mal aconteceu com vocês, mas vocês oraram, vocês cantavam. E olha o que aconteceu. Senhores, o que eu preciso fazer para ter esse Deus? O que eu preciso fazer para ser salvo? Pessoas vão lhe procurar e haverá salvação. E é por isso que a igreja cresce. E é por isso que a igreja vai crescer. E vai crescer hoje. E vai crescer neste final de semana. A igreja no mundo inteiro vai crescer. Porque o Senhor está abrindo cárceres. Está soltando algemas das mãos e dos pés de homens de Deus. E por causa disso, pessoas vão ver esses sinais e vão perguntar: que Deus é esse? O que eu posso fazer para seguir esse Deus? Eles vão perguntar. E eles obterão a seguinte resposta sua. Versículo 31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo, tu e os de tua casa. Olha que maravilha, irmãos. Os apóstolos, os missionários responderam com uma simplicidade estonteante. Estonteante. Eles não falaram que o carcereiro tinha que subir escada de joelho, que o carcereiro tinha que pedir desculpa para eles, que o carcereiro tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não. Eles só disseram aquilo que a palavra diz: crê no Senhor Jesus e assim será salvo. E aqui uma promessa que eu quero que você tome posse hoje. Tá difícil, pastor. Eu estou vendo sinais e maravilhas, mas nem todos da minha casa estão vendo sinais e maravilhas. É? Então guarde o versículo 31 do capítulo 16. Afirmação bíblica. Crê no Senhor Jesus e assim será salvo. Tu e os da tua casa. Você será salvo e os da tua casa serão salvos também. Há uma promessa aqui, meu querido. A pessoa que aceitar Jesus, muitas vezes a salvação é pessoal e ela é intransferível. Mas quando Deus quer fazer, ele fez na vida de Raabe e ele fez em muitos outros casos. E agora ele está fazendo de novo. Ele está dizendo para o carcereiro: Senhor, se você crê em mim, eu vou salvar você e eu vou salvar a tua casa também. Meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo agora, você será abençoado, você será salvo e os da tua casa serão alcançados também, serão salvos também. E lhe ministraram a palavra de Deus. Aí eles tiveram oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Certamente apresentaram então o plano de salvação. Bem como a todos de sua casa. Ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, a posteriori, depois que saíram da prisão. Então, toda a casa acabou sendo ministrada na palavra e toda a casa foi salva. Eu profetizo que muitos carcereiros que fizeram parte da prisão de muitos irmãos, irmãos, irmãs serão salvos e a família deles ouvirá a palavra e o carcereiro será salvo e muitos da sua família serão salvos. Homens maus serão salvos e a família deles será salva também, porque todos ouvirão a palavra do Senhor ministrada e a palavra que chama a crer no Senhor Jesus. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Olha que coisa linda! Foi batizado. A casa inteira foi batizada. Aqui eu quero insistir numa coisa, mas para a liderança das denominações. Irmãos, nós somos um pouco arredios com relação à palavra do Senhor e à igreja primitiva. Nós não somos tão fiéis àquilo que acontecia no caso de João Batista. No caso dos discípulos de Jesus, no caso de Jesus, no caso dos apóstolos, eles ouviram a palavra, eles creram no Senhor Jesus e eles foram batizados. Com o passar dos anos, das décadas, nós fomos estabelecendo uma série de critérios. E eu não estou contra o fato de que a palavra seja ministrada. Está escrito aqui, a palavra precisa ser ministrada para que a pessoa possa entender o plano de salvação e ser salva. Ponto, ponto. Ponto, porque a salvação é pessoal e é intransferível. Eu não estou colocando barreira ao fato de nós prepararmos os catecúmenos, aqueles que serão batizados. Não, de modo algum. Mas eu só estou dizendo que no primeiro momento, desde João Batista, se você olhar até em algumas situações do Antigo Testamento, quando a aliança era feita, como eu mencionei com Raabe, ela foi salva depois veio para a comunidade de Israel, foi incluída na comunidade, foi instruída. Então, valorizemos a instrução, foi instruída e depois se casou com um homem de Israel e veio fazer parte da ascendência de Jesus. Ou seja, traduzindo para você, Jesus, enquanto natureza humana, é descendente daquela mulher que fez aliança com Deus. A família foi alcançada, eles foram salvos, foram instruídos e foram inseridos na comunidade de Israel. Então, nós temos que ministrar a palavra, sim, instruir, sim, mas vamos tomar cuidado com uma coisa para que essa instrução ou não seja só um protocolo e seja uma coisinha água com açúcar, fraquinha, que na verdade não instrui nada, só fala da doutrina da denominação, que aliás não é doutrina, aí não é doutrina, não se aplica a palavra doutrina, as orientações, a lei, aos costumes, à história, à teologia daquela denominação. Ou nós damos água com açúcar, uma coisinha rápida, ou às vezes nós enchemos a pessoa de informações sobre a nossa denominação. Ou seja, nós fazemos uma série de coisas que não está presente na Bíblia, que não está presente na obra de salvação. E por não estar presente, nós erramos. E nós temos que acertar. É acolher a pessoa, ministrar, instruir no plano de salvação e batizar, amigo. E batizar. Se nasceu de novo, batiza. Aceitou Jesus? Batiza. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Creu no Senhor Jesus? Aceitou como Senhor? Ó, crê no Senhor. Aceitou como Senhor? É Ele que vai mandar? Aceitou como Salvador? É Ele que salvou dos pecados, foi instruído, batiza! Ou você está fora da Bíblia, amigão? Nós temos que ser mais fiéis à Sagrada Escritura. Logo foi batizado. Ele e todas as pessoas de sua casa. O Espírito Santo me faz lembrar agora de Felipe e o eunuco. Há alguma coisa que impede que eu seja batizado? Foi instruído em uma palavra. Uma palavra. Felipe ministrou para ele a palavra que ele não entendia. Ele foi instruído naquela palavra. E daí perguntou: há alguma coisa que impede? E Filipe respondeu: não. Desceram da carruagem e ele foi batizado e depois se tornou um instrumento para a evangelização na Etiópia. Ele era etíope. Então você vai vendo a Bíblia e você vai vendo isso. Vamos tomar cuidado, todos nós, para não fazer aguinha com açúcar. Ou só emoção, sem que a pessoa tenha real convicção de que Jesus tem que ser Senhor, ele não pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, ele tem que ser Senhor, o primeiro lugar na sua vida, e ele é o Salvador, o remidor do pecado. E eu não vou entrar agora na doutrina da salvação, mas vamos tomar cuidado para não ser aguinha com açúcar, uma palavrinha só rapidinha assim, male male. Vamos instruir corretamente? Vamos instruir corretamente? E tendo instruído corretamente, batiza, nasceu de novo, batiza. E os da casa também, se foram instruídos corretamente, batiza. Um bom tempo para isso é um período de 3 meses. Em 3 meses você pode apresentar o plano de salvação. Pastor, isso está na Bíblia? Não, não. Eles foram batizados imediatamente. Pode ser no mesmo dia, tá bem? Mas se você quiser ser criterioso, um período de 3 meses dá para apresentar um plano de salvação. Na nossa igreja nós costumamos fazer isso. Depois, na igreja, chegou um período na história da igreja, eu não vou adentrar agora porque também levaria muito tempo, onde o preparo demorava 3 anos. Por que entraram hereges na igreja? O preparo era mal feito. Aí o critério foi aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, e nós chegamos ao estado que estamos. Feita rapidinho, a pessoa não nasceu de novo, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai só na emoção, vai só na emoção, vai só no embalo da galera. Ou então nós fazemos uma coisa por demais demorada, cheia de detalhes que não tem a ver com o plano de salvação. Na história, na teologia, da denominação, nos usos, nos costumes e uma série de outras coisas. Isso é depois. Primeiro precisa ganhar a pessoa para Jesus. Primeiro ela precisa ser salva. Primeiro a gente precisa escrever o nome dela no céu, no livro da vida. O Senhor precisa escrever. Depois ela vai entendendo os usos, os costumes, as características, a história, a teologia da nossa denominação. E é importante também. Porque ela vai congregar nessa denominação. Mas o mais importante é a salvação. Bom, gastei o tempo que era necessário, assim me diz o Senhor. E logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Pastor, o Senhor está dizendo? Tá dizendo agora no meu espírito. Isso tem a ver com relacionamento. Se você quer alcançar, gaste os seus anos de vida, de dia e de noite com ele, e você vai ouvir a voz dele claramente. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou uma mesa farta. O homem que foi salvo quis oferecer uma mesa farta para eles, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Houve uma festa. Aí os salvos falaram: vamos lá para casa, vamos comer com a gente. Eita, só. Aí é uma alegria só, é uma alegria só, é uma festa só, é comunhão, é plena alegria, irmãos. Bom, para finalizar, uma coisa menos importante do que foi esse tema, mas também importante. Nós termos qual é a noção da nossa posição na sociedade, tá bem? Menos importante agora, numa outra oportunidade, pode ser o único tema, aí a gente se estende. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram os oficiais, versículo 35, de justiça, ao carcereiro, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhes afirmou: sendo nós, cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal. Paulo era um intelectual, sabia dos seus direitos como cidadão romano, então ele não ia aceitar essa coisa de qualquer maneira. E nos atiraram ao cárcere, na frente de todo mundo, ele estava dizendo. Foi público isso. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? Nós vamos sair pelos fundos? Nós vamos ficar como aqueles que foram parecidos com criminosos, que apanharam, foram presos? Injustamente, não vamos não. De modo algum. Agora eles venham e pessoalmente nos proclamem livres de condenação. Sabe por quê? Porque Paulo era cidadão romano, Silas também era cidadão romano, e com cidadão romano tinha que se estabelecer o devido processo legal. Aliás, uma das grandes contribuições do Império Romano para um legado do Império Romano para a história geral não é tanto a filosofia, eles basicamente copiam a filosofia dos gregos, tá bem? Mas uma grande contribuição, além de outras, tem o transporte, tem o campo da navegação, tem a área de construção de estradas. Bom, tem uma série de contribuições, mas talvez uma das maiores contribuições do Império Romano, uma das maiores contribuições, é que devia se cumprir o devido processo legal, como nós chamamos hoje. Então, se foram presos injustamente, tinha que ser feito reparo publicamente. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados, falaram assim. Eles devem ter pensado assim: agora nós é que estamos perdidos, nós é que estamos lascados. Nós pegamos dois cidadãos romanos e, sem o devido processo legal, nós cometemos um crime, nós prendemos, açoitamos, sem que eles tivessem direito à defesa, nada, nada, nada. Nós não fizemos nada do que devíamos fazer. Agora nós é que estamos enroscados, porque eles são cidadãos romanos. Então, versículo 39, foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas. Eles foram lá, os magistrados, e pediram desculpas. E, conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Aí, publicamente, ficou sabido, ficou conhecido, ficou reconhecido perante todos que eles estavam pedindo para que eles saíssem da cidade, mas que a prisão tinha sido injusta. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Irmãos, irmãs, só uma palavrinha. Nós temos que saber a nossa posição como cidadãos. Nós somos cristãos. Nesse país e na maioria dos países, na maioria dos países, não é a minoria, não, é a maioria dos países, a liberdade religiosa. As pessoas têm o direito de crer, de pensar, como diria, né, mais uma vez, um legado wesleyano, elas têm o direito de crer, de pensar e deixar pensar. Por isso, que ninguém nos intimide nos obrigando a aceitar qualquer coisa que esteja fora da nossa Constituição como povo brasileiro e das outras nações que nos ouvem, tá bem? A menos que você esteja num país onde o evangelho é proibido, aí, infelizmente, você será um missionário perseguido e sem direitos. Ainda assim, há organismos internacionais que lutam contra isso. E de modo geral, no mundo não se aceita isso. Então, o mais importante agora, para não entrar na história contemporânea, é você tome consciência do seu direito como cidadão. E não deixe que ninguém venha oprimir você por causa da sua fé em Cristo Jesus. Porque nós temos o direito de crer em Cristo Jesus e professar e declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Tão somente, irmãos, lembrem que os outros também têm direito de confessar a fé deles, a posição deles. Uma sociedade civil com liberdade de pensar e deixar pensar, nós não podemos, como cristãos, obrigar as pessoas a aceitar o que nós cremos, tá bem? Não incorra nesse erro. Nós podemos nos posicionar, nós podemos defender aquilo que cremos, nós podemos pregar aquilo que cremos, mas nós não podemos desrespeitar, podemos discordar. Eu poderia discordar agora de 50 credos aqui diferentes, e eu diria: eu discordo, meu posicionamento não é esse. Mas eu não desrespeito. As pessoas têm direito de pensar o que quiserem, de crer no que quiserem, desde que não firam uns aos outros nos seus posicionamentos e na sua liberdade civil e religiosa. Tá bem? Eu deixo esse conselho aos irmãos, porque tempos já estão chegando onde muitos irmãos se sentem intimidados de professar sua fé. Não. Se as pessoas têm o direito de defender posicionamentos contrários à Bíblia, elas têm o direito. Preste atenção, elas têm o direito. Mas nós também temos o direito de expressar a nossa fé segundo a nossa crença, o nosso padrão, a nossa regra de fé e prática, que é a Sagrada Escritura. Se todos nós agirmos assim, como cidadãos, o que acontece é que todos nós nos respeitamos e cada um vai optar pela posição política que desejar, pela posição social que conseguir alcançar, né? E tiver e obtiver, pela posição econômica pela qual vai aspirar, vai se posicionar, vai buscar pelos seus direitos também econômicos, financeiros, trabalhistas e assim por diante. E, sobretudo, pelos nossos posicionamentos ideológicos. Por isso eu estou pedindo mais uma vez, eu quero pedir a todos os irmãos, não importa qual seja a sua posição, de direita, de centro, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, por favor, não use esse WhatsApp para fazer propaganda anticonstitucional. Não use esse WhatsApp para fazer propaganda política partidária. Este WhatsApp foi criado para a pregação do Evangelho. Na verdade, ele foi criado para orar quando eu estava doente. Ele nasceu como oração e depois avançou para pregação e para estudo. E eu não posso permitir que você fique defendendo bandeiras político-partidárias nesse WhatsApp. Eu estou pedindo delicadamente mais uma vez, porque se você defender a posição político-partidária que você adota, outros dos 3.100 que estão nos ouvindo hoje, de outra posição, também vão se posicionar. E nós deixaremos de ser um WhatsApp de oração e edificação espiritual, bíblica, para nos tornar um lugar de embate político-partidário. Eu recomendo uma coisa, por favor, se você gosta dessa área e você deve se posicionar sim como cidadão, abra um WhatsApp para isso. E pode abrir até um WhatsApp para falar sobre fé e política. Não há nada de inaceitável nisso. Abra você e posicione-se você. Agora, tenha a delicadeza de não usar esse instrumento que eu estou pedindo para não usar. Outro dia foi colocada uma mensagem e eu quero me posicionar contra ela e pedir que ninguém mais coloque. E duas ou três pessoas se colocaram a favor e eu não gostaria de ter que cortar essas mensagens. Não gostaria de ser indelicado com você. Eu estou pedindo para você. Quando você escreve pedindo que o Supremo Tribunal Federal parte, então o judiciário, o legislativo e o executivo, parte de um sistema democrático no Brasil, parte integrante e fundamental. Você pede para que se feche e se faça um abaixo-assinado e se propague. Você está indo contra a Constituição e você não tem direito de usar esse instrumento para isso. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de que você se posicione político-partidariamente num outro WhatsApp. Eu também poderei me posicionar no WhatsApp que você abrir. E poderei colocar as minhas posições sobre fé e política. E eu acho que é muito rico que nós tenhamos esse debate. Acho que é muito rico que nós tenhamos um debate sobre fé e política, sobre sociedade e os posicionamentos sociais, sobre os meios de comunicação. Um milhão de temas. É muito bom. Agora, nós não podemos, e eu quero me colocar oficialmente contra e dizer publicamente a todos que eu sou contra, eu fui contra, eu serei contra. E se os irmãos insistirem, na verdade estão, eu sinto que não são os irmãos, é o inimigo que está tentando me provocar para que eu tenha uma posição indelicada com pessoas que amo. E eu não estou aceitando a provocação. Mas como as eleições vão se aproximar, eu serei obrigado a deletar toda a mensagem que chegar. Não vamos romper o nosso relacionamento de amor em Cristo por causa disso. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos do reino de Deus. O nosso vínculo primeiro é o reino de Deus. Não deixo que o diabo te iluda. Ah, então eu vou mandar para ele deletar, para eu ficar de mal com ele. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Isso é o diabo que está insuflando você. Primeiro, porque não é delicado, uma vez que o dono da casa pediu para você não fazer isso aqui dentro da minha casa. Segundo, não é delicado você usar o meu púlpito para fazer isso. O meu púlpito é esse WhatsApp. Não faça isso no meu púlpito. Faça em outro púlpito. Se você quer fazer, faça numa tribuna. Espero que não seja o púlpito de uma igreja nenhuma, né? Mas faça numa outra tribuna, que pode ser um outro WhatsApp, pode ser um site, pode ser um outro programa. Eu vou pedir pela terceira vez a delicadeza de todos vocês. Não mandem mensagem a favor do presidente. Não mandem mensagem contra o presidente. Por favor, nenhuma mensagem contra o presidente da República. Não mandem mensagem a favor ou contra senadores. Não mandem mensagem a favor ou contra deputados, contra governadores, contra deputados estaduais, contra vereadores, não mandem mensagem a favor ou contra o executivo, o legislativo, e não mandem mensagem nenhuma a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, porque isso é um absurdo e anticonstitucional. Por favor, não façam isso. Eu estou pedindo firmemente, mas delicadamente, a todos. E há irmãos de igrejas diferentes fazendo isso. Por favor, gentilmente, não façam isso. Acho estranho até. Irmãos que uma hora mandam foto de congresso, de batismo, disso ou daquilo, mensagens bonitas, mensagens até de situações de pessoas que estão enfermas para nós orarmos, e daqui a pouco vem com essas coisas. Não. Outros também orando, outros que mandam oram pela minha vida, pela vida de outros, e depois vem com essas coisas. Por favor. Nesse púlpito, não. Esse púlpito não está autorizado a você utilizar para fazer nenhuma manifestação dessa natureza. Então, essa era a última perícope. Paulo sabia dos seus direitos, eu sei dos meus direitos, e eu estou pedindo para você, não faça isso. Para vocês. Para vocês. É no plural, todos vocês. Por favor, nós vamos continuar sendo um WhatsApp de oração, de edificação na palavra do Senhor. Tá bem? E vamos procurar seguir o exemplo de Paulo, porque esse capítulo é maravilhoso. Então, siga tudo que você ouviu nesse capítulo. Isso sim. Porque você é cidadão do reino, cidadã do reino. Política partidária você vai fazer em outra tribuna, em outro lugar. Senhor, eu te agradeço pela vida dos irmãos. Eu te agradeço porque nós ultrapassamos o número de 3 mil pessoas. Estamos agora com 3.100 participantes por mês. Esse número tende a crescer, porque onde o Senhor põe a mão, o Senhor abençoa. Agora eu te suplico que os irmãos e as irmãs me entendam. Eu não estou contra nem a favor nenhum candidato ou candidata de nenhum deles ou de nenhuma delas. Não estou a favor nem contra. O meu voto e o meu posicionamento é secreto. E eu não me posicionarei contra nem a favor nenhum candidato. De nenhuma orientação. Eu te peço que todos os irmãos ouçam isso com espírito de sabedoria, com respeito por esse púlpito. Com respeito pelo amor que nos envolve, que é maior do que essas coisas, mas com um incentivo. Se eles têm tanta vocação para isso, que não utilizem o instrumento alheio, que eles ponham o seu rosto para bater como cidadãos do país e se posicionem política e partidariamente, num instrumento que eles abrirem para tal. No mais, Senhor, faz a igreja, em nome de Jesus, despertar para descobrir pessoas como Timóteo. E rapidamente, porque nós precisamos de líderes. Que nós não demoremos a descobrir dons e talentos em ministérios. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nós sejamos como o apóstolo Paulo ao perceber Timóteo. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, fazendo uma recapitulação aqui, já que os irmãos ficaram dias sem ouvir, eles podem ouvir agora. Eu te peço em nome de Jesus que nós sigamos a voz do Espírito. Quando o Espírito Santo mandar a gente para um lugar, a gente vá, obedeça. Quando o Espírito impedir, a gente obedeça também. E que a igreja cresça dia após dia. O testemunho da nossa fé nos faça crescer dia após dia. Que nós tenhamos o bom senso, como Paulo teve, se era um judeu, de circuncidar para não causar escândalo. Se não era judeu, ele tinha uma outra atitude. Não é porque tinha duas faces, é porque ele não queria ser escândalo para ninguém. Ele queria ser bênção para todos. Senhor, em nome de Jesus, que nós passemos a Macedônia, que o Senhor nos mandar. Senhor, em nome de Jesus, que mulheres como Lídia sejam convertidas. Senhor, em nome de Jesus, que pessoas endemoniadas sejam libertas, e sejam libertas no mesmo instante em que se der a ordem, imediatamente, agora mesmo, onde tiver uma pessoa possessa, ela seja liberta pela ordem no telefone, saia da vida de pessoas que você está aprisionando, eu te mando para o fundo do inferno agora. E se essa pessoa puder, essas pessoas puderem, agora e depois ligarem para nós e dar o testemunho, não é para nossa vaidade, não é para o nosso orgulho, nada disso. É só para a gente testemunhar que a tua palavra tem poder. Que espíritos imundos saiam de vidas e essas vidas sejam libertas. Saiam no mesmo instante, agora, em nome de Jesus. Senhor, que os irmãos tenham força para aceitar os açoites, as roupas rasgadas. Que os irmãos tenham força para aguentar o espancamento espiritual, emocional e até físico, onde houver perseguição, em países onde houver. Que os irmãos tenham força para aguentar as prisões de qualquer natureza. Que os irmãos tenham força para ser lançados no cárcere, mas manter uma atitude de oração e louvor, e não de reclamação. Que os irmãos tenham força para manter um testemunho tão grande, que isso agrade a Deus, e por causa dessa oração e louvor, haja um grande estrondo, um grande terremoto espiritual, e no mesmo momento, portas de cárceres sejam abertos, algemas saiam das mãos e dos pés de muitas pessoas, agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor, que vidas agora procurem outras pessoas e digam o que eu preciso fazer para ser salvo, e elas recebam a resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E elas recebam a palavra da salvação, a orientação, a instrução, nasçam de novo e sejam batizadas. Senhor, em nome de Jesus, que todos saibam utilizar o seu direito de cidadão, mas respeitem o direito dos outros. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.